Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Rapaz, aqui em Brasília o trem é o seguinte: esfria e o trem fica seco. Não tem garganta que aguenta, né? A minha é conversando com vocês aqui, dando um golinho d'água toda hora, pra ver se eu dou conta de gravar o programa. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje pela primeira vez a dupla Lipe e Lucas. A Faculdade da Música vai trazer um grande mestre, Erasmo Carlos. A oração de hoje, a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 108, a oração pela vitória. E a dica, minha comadre, vou te ensinar a fazer hoje um risoto na panela de pressão. Você nunca fez, você vai aprender hoje, viu? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, de uma música portuguesa, Coimbra. Alô? A Lorota Boa é o gato do cearense, viu? E na trilha sonora da minha vida, o Potiguar Giliardi. Eu começo trazendo aí a rainha do sertão, Roberta Miranda, outra vez. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. É por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Te esquecer, resolvi te querer por querer. Decidi te lembrar quantas vezes eu tenho a vontade sem nada a perder. Ah, você foi toda a felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos, o maior dos enganos que eu pude fazer. As lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim você bem perto de mim outra vez. Esqueci de tentar te esquecer, resolvi te querer por querer. mais bem. Você foi o melhor dos meus planos, o maior dos enganos que eu pude fazer. As lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Roberta Miranda, outra vez. A Roberta está meio sumida, né? Mas é uma excelente cantora, uma excelente compositora. Só que ela cantou e a música da Isolda, outra vez, que foi um grande sucesso na voz do Roberto Carlos, né? Eu tenho certeza que o Brasil vai abraçar esses meninos, vai recebê-los de braços abertos. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Vou Te Procurar. Não é que suporta, sinto falta dele. Nessa hora bate desespero, ainda tem seu cheiro, quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Sozinho, naquele mesmo barzinho, lembrando onde tudo começou. Alguma solução. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Vou Te Procurar. Estão chegando aí com um trabalho, feito pelo maestro Pinóquio, né? Com o trabalho vocal do Mozart Silva, o compadre, e tá ficando sensacional disso. Vocês estão podendo ver essas músicas que já estão gravadas por eles, né? Que foge um pouco desse sertanejo que está sendo cantado. Não é o som, universitário que a gente tem ouvido, não. É uma dupla diferenciada, né? São dois irmãos de muito talento, a maioria das músicas são de autoria dele mesmo, né? E realmente é uma dupla que vai chegar para marcar uma posição de destaque no panorama da música sertaneja do Brasil. Essa aqui foi um sucesso danado, né? A dupla não existe mais. Cleiton e Camargo, Quando um Grande Amor se Faz. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece,

Ferreirinha, Luiz Gonzaga, Nelson Moura e o Mazinho Quevedo, Leão Carreiro e Traense, Bandico, Tel, Azevedo, Moacir, Franca, Irmãs Barbosa, Cascadinha e Inhana, Mariusa, Márcia Ferreira, Mensageiro e Mexicano, Sousa, Marley, Flaguiar, Zé Mulato e Cassiano. Seus duetos e suas canções promoveram emoções. Djalma e Nilcinho, duetos e canções. Eu tô ficando preocupado que já é a terceira ou quarta música que expõe meu nome dela. Quando começa a fazer homenagem pra gente, tá na hora de morrer, né? O sucesso do momento, Bruno Marrone, Vidro Fumê. Foi no telefonema anônimo, uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado de vidro fumê. Quando você chegou, calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado. Modão, nessa o Bruno e Marrone acertaram a mão, né? Vidro Fumê pro Luiz Gustavo Antunes Stupi. Ele é o prefeito municipal lá de Mogi Mirim, no estado de São Paulo. Eu estava almoçando no bar do Alemão e conheci o Luiz Gustavo, né? Rapaz, jeito novo, rapaz, um menino, né? É prefeito dessa importante cidade do estado de São Paulo. Luiz, um abração pra você. Ele deve estar ouvindo a gente, que ele levou meu cartão, falou, agora eu não vou perder mais o seu programa. Um abraço pra você, viu? Inclusive tem emissora de rádio lá, diz que vai passar o nosso programa lá em Mogi Mirim também. A sugestão do Beijá, Matão e Matias, Cansei de Namorar a Solidão.

Canal 2 da Antena Web. O sertanejo sempre foi um género musical muito apreciado no Brasil, mas recentemente ganhou uma projeção muito maior, atingindo até uma escala global. É caso para falar em Mundo Sertanejo. De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, o Canal 2 apresenta-lhe um espaço com músicas e entrevistas produzido por Diego Valadar, pela Rádio Estúdio Brasil. Fica a par do que acontece no Mundo Sertanejo, tanto no mais comercial, como no sertanejo de raiz. Convidamos-o a juntar-se a nós, num programa com a duração diária de 60 minutos. De segunda a sexta-feira não perca, Mundo Sertanejo, a partir das 8 da noite, no Canal 2, da Antena Web. Pela comunidade Renascidos em Pentecostes, a Rádio Antena Web e o seu Canal 2 apresenta-lhe Caminhando com Jesus Cristo, um espaço de cariz religioso pela Igreja Pentecostal que, com uma visão diferente do cristianismo, lhe apresenta durante 60 minutos o caminho que Jesus Cristo passou e aquilo que ele ainda hoje vive, segundo as ideologias da comunidade renascida de Pentecostes. O padre que o apresenta chama-se Moacir Anastácio e estará consigo de segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia, aqui no Canal 2. Caminhando com Jesus Cristo, de segunda a sexta, entre as 11 e o meio-dia, no Canal 2, da Antena Web. Nas noites de sábado para domingo, entre a meia-noite e as 2 da manhã, o Canal 2 dá-te Midnight Jungle. Curte mais de 200 BPMs. Para Midnight Jungle, para entrares em grande na tua noite de domingo. Midnight Jungle, da meia-noite às 2 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Nesta sexta-feira tem show de Chico Rei Paraná, lá na minha terra, lá em Coromandel, no Parque de Exposições Antônio Dagger. Eu vou estar lá, eu vou apresentar esse show, né, é a festa promovida pela Copro Leite, que é a cooperativa leiteira lá de Coromandel. A festa se chama Copro Agro. Amanhã tem o show do Henrique Tarciso e na sexta tem Chico Rei Paraná. E no dia 10 de agosto, um sábado, aqui em São Sebastião, no Distrito Federal, de Paulo e Paulino, num show sensacional no Parque de Exposições de São Sebastião, né? Esses dois shows foram negociados pela RBM Música, que consegue comprar o show para você mais barato do que você pagaria se você ligasse diretamente lá no escritório dos meninos, né? E não é milagre não, é amizade mesmo, viu? Você ligando 61998136601, 99813601, o DDD é o 61, você contrata o Chico Rei Paraná, o de Paulo e Paulino, a Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar e Amado Batista, 61998136601. Comadre, vou te ensinar a fazer hoje um risoto de panela de pressão. Sabe como é que é? Facinho demais. Anota aí, ó. 3 colheres de sopa de azeite, 50 gramas de bacon cortado em cubinhos, 150 gramas de linguiça fresca tipo calabresa, sem pele e desmanchada, você espatifa ela, 250 gramas de peito de frango cortado em cubinhos, meia cebola picadinha, 2 dentes de alho picadinhos, pimenta de cheiro picada a gosto, ou se você preferir outro tipo de pimenta, pode botar a pimenta que você quiser, tá bom? Uma xícara de chá de arroz arbóreo, é um arroz próprio para risoto, né? Todo mercado tem isso. 1/4 de xícara de chá de cachaça, 0,5 litro de caldo de carne, é um tablete de caldo de carne dissolvido em 0,5 litro de água, viu? Você pega um tablete de caldo de carne, dissolve em 0,5 litro d'água. Se você não tiver 1 litro aí, você pode botar 2 copos, que é a mesma coisa, tá bom? 3 folhas de couve rasgadas com a mão, 1 xícara de chá de queijo Minas cortado em cubinhos, 50 gramas de manteiga gelada e cortada em cubinhos, queijo parmesão ralado a gosto, cheiro verde picado a gosto e o sal também a gosto. Você vai fazer o seguinte, você pega a panela de pressão, bota no fogo médio, despeja o azeite, são 3 colheres de azeite. Aí você vai dourar o bacon, são 50 gramas de bacon, né? Você doura o bacon, a linguiça fresca, são 150 gramas de linguiça fresca, 250 gramas de peito de frango, a cebola, o alho e a pimenta de cheiro. Você dá uma refogada boa nisso aí até ficar dourado. Aí você acrescenta o arroz, refoga bem e despeja a cachaça. Deixa a cachaça secar e acrescente o 0,5 litro de caldo de carne, né? Aí você tampa a panela e a hora que pegar a pressão, você deixa cozinhar por 8 minutos. Se for arroz agulhinha, são só 5 minutos, viu? Mas se for arroz arbóreo comum, são 8 minutos. Aí quando terminar, você retire imediatamente a pressão, mistura com força a couve rasgada com a mão, o queijo Minas, a manteiga, o queijo parmesão ralado, misture muito bem. Salpica cheiro verde, dá uma corrigida no sal e me chama, porque esse trem vai ficar bom demais da conta. Eu vou até separar essa receita aqui que eu não testei ainda. Eu sou metido a cozinheiro, vou fazer essa aqui, viu? Te cantar pro programa do Cleiton, que ensina as mulheres a cozinhar. Tem base um trem desse. Ela é bonitinha demais da conta. Eu morro de vontade de botar ela no meu colo, né? Paula Fernandes, Pássaro de Fogo. Vai se entregar pra mim como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo te amando feito um louco. Quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Tô afim dos teus segredos, de tirar o teu sossego, ser bem mais. Se entregar pra mim como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco. Quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Tô afim dos teus segredos, de tirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo. Tão longe do chão, serei os teus pés asas do sonho rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalguei meu corpo, a minha eterna paixão. Tão longe do chão, serei os teus pés. Nas asas do sonho. Paula Fernandes, Pássaro de Fogo, para os meus amigos de São Francisco, nas Minas Gerais, onde o programa Cleito Egar está em novo horário pela Beira Rio FM, agora às 8 horas da manhã, e tem o repeteco na parte da tarde, que não mudou de horário, né? Um abração lá para o meu amigo Zé dos Pássaros, Dona Conceição, aquela turma boa, o Amaral Alfaiate, aquele povo bom de São Francisco, a Elizabeth, aquele povo que não perde o meu programa lá nas Minas Gerais. Eu vou trazer no Cantinho do Rei, o Roberto Carlos vai recordar uma canção portuguesa, é uma música muito bonita, Coimbra. Coimbra do Chopal, ainda és capital do amor em Portugal. Ainda Coimbra, onde uma vez com lágrimas se fez a história dessa Inês tão linda. Coimbra das canções, Coimbra que nos põe os nossos corações a nós. Coimbra dos doutores, pra nós os seus cantores, a fonte dos amores és tu. Coimbra, uma lição de sonho e tradição. O lente é uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher. Só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Coimbra. Roberto Carlos faz sucesso. Olha, eu comecei, o programa Jovem Guarda começou em 1965. É brincadeira? Vamos fazer agora daqui 2 anos. Então tem 48 anos que o Roberto Carlos faz sucesso. Não é brincadeira, não. Se o cara não for bom, tem gente que torce o nariz pra ele, né? Se o cara não for bom, não faz sucesso durante 40, 50 anos. É difícil, né? A lorota boa de hoje é a história do gato do Cearense, né? Diz que o gato do Cearense sumiu e ele tinha um chamego com esse gato. Nossa senhora, todo dia ele chegava, o gato ia lá, pulava em cima dele, aquele trem. A mulher dele tinha até ciúme desse gato, né? Só que um dia o gato sumiu. E ele saiu procurando e tal. Aí chegou numa casa lá, o cara falou, tem uma casa aí que a mulher cria uns gatos aí, vai lá. Quando ele chegou na casa, tinha 50 gatos, aquela gataiada, gata de todo tipo, toda raça, né? Mas para quem chegava assim, era tudo igual, ele olhava que tem assim, como é que vai separar, né? Aí falou com a mulher, ó, acho que meu gato tá aí. Ela falou, vai, então você entra aqui no meio e procura. Você não vai achar no meio. Ele falou, não. Aí o cearense falou assim, eu vou achar facinho, quer ver? Eu quero. Aí ele falou assim, como é que você vai fazer, pai? Ele falou, espi. Severino. O gato falou assim, mel. Severino, mel. E aí o cearense achou o gato dele. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou comemorando nesse ano 33 anos de carreira como cantor. Eu comecei cantando, no ano seguinte eu entrei para a televisão e no ano seguinte eu entrei para o rádio, né? E para comemorar esses 33 anos de carreira, que é uma vida inteira, né? Eu gravei 12 discos durante esse período, todos os discos estão esgotados. Os ouvintes me cobrando, querendo comprar meus discos e, graças a Deus, todos esgotados. Não tem mais para vender em lugar nenhum. Então nós decidimos selecionar 23 canções dos meus 12 discos e lançar o CD 33, que é uma coletânea comemorativa do aniversário de tantos anos de carreira, né? E é pelo projeto Confiança. Você manda seu nome e endereço para RBM, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana. RBM Música, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana. rbmmusica@gmail.com. Você manda seu nome e endereço, a gente manda para sua casa, vai pelo correio. Junto com o CD vai o número de uma conta da Caixa Econômica Federal. Você deposita R$15, já incluindo as despesas de correio, tudo é só 15, viu? Por cada CD que você comprar, né? Ou na agência da Caixa ou na loja de loteria, tá bom? E eu vou ter o prazer de saber que você tem meu disco aí na sua casa. Nós fizemos apenas 5 mil, já vendemos mais de 2 mil, né? E se você quiser, peça logo o seu, tá bom? Peça quantos CDs você quiser. Aniversariando hoje o Emerson Lima, o Sérgio Louros, a Rita de Cássia Drummond Albuquerque, o Diego Soares, Edson Santos, o meu xará Cleiton Aguiar, o Francisco José Silva, Elaine Castro, Débora Alves, Fabiano Ramos, Rosângela Miranda e Letícia da Silva. E você, que está fazendo aniversário hoje, eu não estava sabendo. Eu vou pedir para minha amiga Márcia Ferreira trazer o Salmo 108, que é oração pela vitória. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira acordem. Eu acordarei o sol. Ó Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor está acima dos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salva-nos com o teu poder. Responde à nossa oração para que o povo que tu amas seja salvo.

coração de quem ama. Otávio Augusto e Gabriel, quando a saudade judia pro Zé Pretim e o Miozão, o João Henrique, o Camilo, lá no Limoeiro da Samambaia, em Guardamor, nas Minas Gerais, e lá em Santo Antônio do Rio Verde, em Goiás. De lá eu vou para Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Biai Goiá, Esquina do Adeus. Navegando vida fora, pelo mar da esperança, aprendi desde criança sobre as ondas me manter. Ao raiar da juventude e passar depressa os anos, na maré dos desenganos consegui sobreviver. E venci nesta jornada furacões e tempestades, e mentiras e verdades que na vida todos têm. Mas perdi a grande luta para uma dor constante, a saudade alucinante que eu sinto de alguém. Guardião dos navegantes desse mar misterioso, que destino caprichoso, e pergunto é o meu. Se o passado está morto nos confins da mocidade, porque vivo de saudade de um amor que já morreu. Olhos tristes, sonhadores, que me olhavam com ternura quando eu era criatura mais feliz que pode haver. Qual será o felizardo que agora te fascina? Oh, encanto de menina, nunca pude te esquecer. Quantas vezes eu comparo o passado e o presente, tu surgiste mansamente, enfeitando os dias meus. Fui feliz, mas veio o tédio, como sempre dominando, e deixei-te soluçando na esquina do adeus. Tu me amaste na idade da paixão mais comovida, mas saí de tua vida sem notar o que deixei. Já cansado da procura de ilusões e sonhos loucos, hoje estou morrendo aos poucos pelo amor que desprezei. Relembrando Goiá, uma das suas mais belas criações, Biai Goiá, Esquina do Adeus. A frase irretocável é do meu amigo Julim, sempre muito bem-humorado. Ele diz o seguinte: minha sogra é insuportável. Outro dia eu levei ela para dar um passeio de carro, mas ela gritava o tempo todo: me tira do porta-mala, me tira do porta-mala. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Lipe e Lucas. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Neste final de semana, sábado e domingo, acontece lá em Pouso Alegre, nas Minas Gerais, a 19ª Festa do Biscoito. Você está convidado a participar. Quem está convidando é o meu amigo Wagner Santana. Essa festa tem o apoio da Super 90 FM, onde o programa Cleiton Aguiar passa, graças a Deus, com muito sucesso, né? Sábado e domingo, a Festa do Biscoito em Pouso Alegre, nas Minas Gerais. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Lipe e Lucas. A culpa é toda minha. Música. não durar tanto assim. Se a casa é solidão, se apossar de mim, somente o meu peito vai sentir saudade. Não sei se sou capaz, mas quero te esquecer. Nossos momentos bons, não quero nem saber. Como é que eu pude me entregar tão facilmente assim? A ponto de entregar a ela minha vida, a ponto de deixar o coração sem saída. Eu sei que o que passou, passou, ficou pra trás. Se esse amor foi bom, já não tá sendo mais. Sei que não sou de ferro, sei que não sou perfeito. Deixar o amor rolar, amei não é defeito. Me deixei levar por essa ilusão que foi te amar. Se pra você não passo de uma fantasia, o que aconteceu foi uma covardia. Mas no fundo eu sei que a culpa é toda minha. A ponto de entregar a ela minha vida, a ponto de deixar o coração sem saída. Eu sei que o que passou, passou, ficou pra trás. Se esse amor foi bom, já não tá sendo mais. Sei que não sou de ferro, sei que não sou perfeito. Deixar o amor rolar também não é defeito. Me deixei levar por essa ilusão que foi te amar. Se pra você não passo de uma fantasia, o que aconteceu foi uma covardia. Mas no fundo eu sei que a culpa é toda minha. Sei que não sou de ferro, sei que não sou perfeito. Deixar o amor rolar também não é defeito. Me deixei levar por essa ilusão que foi te amar. Se pra você não passo de uma fantasia, o que aconteceu foi uma covardia. Mas no fundo eu sei que a culpa é toda minha. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo pela primeira vez no programa Lipe e Lucas, A Culpa é Toda Minha. Quem me mandou esse trabalho CD foi a Lana Borges, que eu conheci lá em Sandolândia do Tocantins. Lano, beijão pra você, muito obrigado pelo carinho, viu? Atenção, meninos, a turma aí do Som Universitário. Eu tô fazendo uma campanha pra gente deixar de chamar essa turma de sertanejo universitário e passar a chamar de Som Universitário. Que eles cantam o que eles quiserem e não desmoraliza a música sertaneja, né? A Faculdade da Música vai trazer um grande mestre. Essa, pra vocês terem uma noção, o que é bom é eterno, né? Isso aqui foi gravado na década de 60. Erasmo Carlos, Sentado à Beira do Caminho. Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Tô sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste, onde a tristeza e a saudade de você ainda existe.